Consigo Novemba, vento variável com 039, decolagem autorizada, pista no 7, Consigo Novemba. Alguma audiência tiver, confirma seu plano de juiz. Esquerda de juiz, esquerda. Está informado aí para o WhatsApp e a esquerda. Agora está voando 368. Devido à formação da nossa direita. Audiência tiver, sim. Era ser passado que o plano está com validade a partir das 10h20 Zulu. Você confirma essa informação? É, o plano que eu tenho aqui está com horário de 9h40. Seria válido até as 10h25. Tá ciente, obrigado. Zulu Novemba decolou os 32, chame controle, confirmando. Reporte farol de Itapuã. É pro Zulu Novemba, farol de Itapuã. É para o farol de Itapuã, Novemba. Azul 9270, desça para 4000 pés, o ajuste no 096, autorizado a remagem, reporte passando pelo 366. Ajuste no 4016, autorizado a remagem, reporte pelo 366. Tá bom, é com o Zulu Novemba. Zulu Novemba, chame controle 1208, é com o Zulu Novemba. Tango Eco Zulu November, mantém-se em condições visuais, inicialmente mantém o corredor Axel no meu país devido à aeronave de aproximação para Salvador, com o possível estimado para pouso e proibir para o destino. November copiado 1105. Autorizado direto de cima, inicialmente mantendo o número 10. Então, Eco Zulu November é autorizado a subir Delta 3500 para isso. O que chamou qual? Azul 4299. 4299, bom dia. Preparada da Elma, aguarde costa 320 campeão. Preparada da Elma, aguarde costa, Azul 4299. O nome não é zero, após o TAP, vai voltar em revista 366. TAP 66 agora, o azul 9270. Azul 9270, chama o na frequência 198 do sinal 95. 1895, obrigado. Solo Salvador Azul 2783, terminou o cheque de motores. Cash. X0, bom dia. Vento variável 109. Reporte visual com a cabeceira, o azul 9270. Está chovendo nesse setor? Não, negativo. Tem umas camadas aqui, umas nuvens, ainda não está chovendo. A chuva está mais à esquerda aqui. Já está visual com a cabeceira. Ok, grato. Sobre aeródromo, está de sol também, tem pouso autorizado. Pista úmida em alguns setores, ok? Gente, 9270. 17, primeira à direita, no corredor axé, 01-26 no transponder, controle 12080. Pode ir, Salvador, 906. Quantas pessoas agora? Salve a bordo, saneamento, táxi, decolagem, controle 1-95, ajuste no 096, tem uma boa viagem, está gravando. Tango Echo Zulu November, já manter 2500 para a piscina? Só confirmando, está livre, né, para 9270? Afirmo, senhor. Livre, o vento variável com 02 nós. Pouso autorizado, pista no zero. É, pouso no 0, autorizado. Paulo Salvador, bom dia, eu vou na 092, autorização com 105 da alta, 360 mesmo. 2, libere a direita e chame solo em 1219. 219, boa. Boa. Taxi voo 2069, altera na 3:05.184 agora. Direita ainda, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-9-6, tem uma boa viagem, 2-0-6-4. Direita ainda, ponto de espera, 3-2-9-5, obrigado, bom trabalho. Solo azul, 9-2-7-0, de zona, se escutar. Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 9, boa. Primo, tá pronto? Campinas, 320 autorizado, Viagra Zulu no zero. Decubaga, após Upper Zulu 1-6, segue conforme. Decola pista 1-0, pula direita no perfil da El, lida Motiva. 5077 transponde, controle 12080. Bom dia, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 02 nós, gol 2069. Pode 5106 transponder, controle 12080. 320 Guarulhos, confirme, compasou 10, Israel Lida Máxima, 5106 transponder, 2080. Chame pronto na 11, 3179. São 01 autorizado, chame táxi. Sou 1160, após o TAP, voa serveta 366, emissida para 250010, o ajuste no 0167, autorizado a Renato para pistão no 0. TAP 366, 17, autorizado, 2500, o RNAVE para 10, no 1160. 0169, Golfo 069, decolado aos 4.6, chame o controle em 1208, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Salvador, é o Gol 2069, bom dia. Gol 2069, contato radar na decolagem, se você sair da borda para nível 370. Via moto 370, Gol 2069. Qual seria a autorização do Gol 1095? Chega, tá forte? Vamos para a copa. 3095, autorizado para Confins, 360, via Pesolo 21. Para Pisco no zero, curva direita, no perfil da Arbor, LF 5074, transponder, controle 1208. Ministro da Oeste de Salvador, ele estará encerrado para comandante de voo e alerta sendo que é transmitido na frequência 126.0 até 128.8. Gol 1095. 5074, Eu sou a identificação, deixa de chegar da volta para 4.10 ou ajuste em Salvador 1017. Programa para pós-ponto, vai ser evita 368 para evitar a área restrita. Uma meia meia, chame o na frequência 198, 295. 295, 196. MacDelta autorizado, reporte na interseção Oscar. Oscar MacDelta. Foi Salvador 1160, bom dia. Final de 7 milhas. Bom dia. Sente do tráfego, continue a aproximação, reporte o 372, Gol 1160. Contra o 372, 1160. Salta 3176. Solicito puxe acionamento na posição. Confirmando o 3179? Acerto. No 11, 3 312, aguarde cópia para a PUC. Fazendo cópia, preparado desde a PUC. 372, 1960. Gente, continue a aproximação. Tráfego já na corrida, pista no zero, vento variável com 02 nós, pista seca. O 1960. Gente, aguarda autorização 1960. Aguarde autorização de pouso. Autorizado a alinhar e manter, estou no 7. O Oscar Mike Delta. Alinhar e manter. Para nível 050 ou ajuste na 096. Fólogo na 096. Puxa, deck, funcionamento no 05. Ponto 5, autorizado, chame táxi. Chamado táxi no 0. 2080. 1160, pouso autorizado no 0. Vento variável 029. Livre de pouso na 10, 1160. Controle Salvador, bom dia, azul 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via saída da ETA para nível 320. Via terra 320, azul 4299. Ou 2069, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2085.25, bom, 2069. Três, oito, cinco, nove, confirma em estrada. Pista no 7, o vento é calmo. Afirmo, está 3859. 1160, solo 54, libere pista direita, chame solo 1219. Direita 219, 1160. Solo Salvador, 1160, livrou, bom dia. 1160, está aqui de alfa, repórter 102 direto. Alfa, repórter 107, 1160. Alô, é o 3304. 3304, bom dia, aguarde cópia preparando a água. Obrigado. Tirei minha 312.4. Cópia na 312. Autorizado, nível 350, veio pelo Lula 7. Decola pistola 0, curva à esquerda, perfil da Cuca e ao Maracaju. Recolo 25 transponder, controle 1208. Para conta com participação, pessoal, no 7, decolo no 0, primeira curva, na esquerda, Cuca, Aracaju, 1, 2, 1, 4, Mike Delta. Suete decolado aos 5.6. Chame o controle, frequência 1208 até a volta, Oscar Mike Delta. Pode dar a volta até a volta. Olha, Oscar Mike Delta. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, mantém-se em condições visuais. Continuando, meu pai, direto, Maratim. Maratim, onde você está desviando a esquerda para ajudar a formação? Então, Oscar Mike Delta, livre de desvios, reporte ao término, quando possível, se manda para a bolsa. Certo, se manda para a bolsa, 1115. Cuidado, 1115. Viagem, o voo 1095. Atuando, Pia Ponte 0395, voo 1095, obrigado, bom dia, volta lá. Pia 3304, me escuta. Me escuta. Próximo passo. Prossiga, senhor. Brasília, 340 autorizado, decola a pista 1-0, curva à direita no perfil da Arbor 1, transição elétrica. Intercepta peso no acesso, segue até a pena, vai direto. 5-1-2-3, transponde, controle em 208. Estado Brasília, 340, Arbor 1, saída elétrica, curva à direita. Intercepta do Lona 7, apino direto, 5-2-3-2-0-8-4. Correto, chame o trono na 10. Novo, Nova Cor, bom dia, 1-2-9-5-3-9 para Porto Seguro. Prepara, Dael, só um minuto, 2-1-9-1. Dael. 1-1-6-0, Juliette, portão 4. Juliette 4, 1-1-6-0. Salvador, bom dia, 1095, pode esperar, dá 1-0-0. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável com 0-2-9, voo 1-0-9-5. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0-0-9-5. Pedido para 2309, cinema 311, número 2 na aproximação. 3859, voo CRVT 368. 368, 3259. Retomou a rota, Oscar Mike Delta 242. Controle? Oscar Mike Delta retomou a rota. Reporte 20000, Salvador. Na minha 31, para evitar a área restrita, programa para pós-volta, vai ser a ruta 368. Galeão. Após volta, vou encerrar a ruta 368 para evitar a área restrita. Após volta, é a 368. Azul 4299, estamos no centro Recife, na frequência 125.1, alterna 128.35. 1095, decolou 01, chame controle, frequência 1208, bom dia. 08, bom dia. 5 Alfa 9, voo Sierra 366, emitida para 25000 pés, ou ajuste no 0 no 6, autorizado Renato para pista no 0. Sierra 366, desce para 3500, autorizado Renato, 3859. Trole, Salvador. Bom dia, voo no 095, decola, saída A, voo 1, passando 1700 pés. Voo 9095, contato radar na decolagem, se você sair da Arboruno para nível 360. Arboruno para o nível 360, voo 9095. Renata 31, voo sair da 368. Renata 368, Renata 31. Renata 31, Renata 31. Renata 31, Renata 31. Renata 31, Renata 31. Renata 31, Renata 31. Renata 31, Renata 31. Renata 31, Renata 31. Renata 31, Renata 31. Eu não, você. 3179, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável 029, estão 3179. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, estão 3179. Você olha da 17? Solicita 4000 pés, você lembra 319. Controle Salvador, Oceané, 31, não solicita descida para 4000 pés. Oceané, 31, não desça para 4000 pés, o ajuste no 097. No 097, 4000 pés, Oceané, 31. 4, decola pistão no 0, curva direita no perfil da E, olhada para as lidas de lado curto. 5127, transponder, controle no 08. Correto, chame pronto, 612. Tá pronto. Fala Salvador, azul 2763 para qualquer conquista, 160. Confirme 273? Afirmativo, qualquer conquista. Excelente. Foi apresentado a manual, o 273, mas tem feito novo plano. Só fala em caso do procedimento, 368, 366 e 372. Ah, então estou autorizado o RNAV da pista 10, o RNAV 3 ou 9, obrigado. Afirma, autorizado o RNAV, reporta a iniciar o procedimento. Mike Delta, frequência Luiz Longo, até regresso. Escuta. 673 na escuta. Foi feito a DLA ou foi apresentado um novo plano pela companhia? Aguarde. Zona 79, decolado ao 05, chame o controle Salvador, frequência 1208, um bom dia. 1208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3179, transfere, passa 1500 pés na saída da EL. 3179, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída da EL ao nível 320. Afirmativo, sobe via da EL para o nível 320, TAN 3179. Melhor, 3179. 3171, no Venom Cruz, Serra Vita 368, desse mantém a 4000 pés, ajuste de 1097. 3859, pista livre, pouso autorizado, vento calmo. Ciência, vento autorizado, pouso na BR 3859. Equador, 187195, um pouco. Autorizado, Sierra November, Alfa Romeo, nível 100, decola da pista 17, curva direita, perfil da Coral, se afasta na 237 de Salvador, até 100 milhas, onde prossegue visual, nível 085. 51115, transponder, controle, 12080. Só confirma o TAC, pode? Uma meia. Funcionamento TAC e decolagem 14-18-95, 1017, ajuste. Boa viagem, Mike Fox Trot Serra. Você afirma que seu passo armado é LA. Eu vou checar aqui no sistema o 2783. Ok, obrigado. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895-1017. Boa viagem, 2196. Alfa, reporte antes das letras. Alfa, está sobre a gente, 8-9. Sierra 92 Vitor. Prossiga, 9149. Sierra 92 Vitor. Minuto de recorte 9149. Pouso autorizado, pistono 0, 160 graus, 02 nós, 6311. Repouso, questão aberta, 6311. Papá Romeu, Sierra 90 Vitor, chame controle Salvador, 120.8. Pronto, estacionamento. Livre, reporte para o táxi, Mike Fox Trot Sierra. Gente, reduz a velocidade para 2109. Autorizado, mantém para 368, Sierra 90. O 2171 foi na proa Serra Vitor 366, desse mantém a 2500 pés. 0010, ajuste 1097. Na proa 266, 1107 a 2500 pés, voo 2171. 2171 foi autorizado, final, prosseguimento animado. Autorizado, animado, voo 2171. Serra 90 Vitor, desse mantém a 4000 pés, ajuste 1017. Controle, Serra 3179, com sua possibilidade da proa de ponte lá. Aguarde, 3179. É isso. Terra 90 Vitor, está autorizado o procedimento da RINAV para a pista 10, reporte acionando Terra Vitor 368. Décima ONU, para que se aproveite diretamente ao centro com o voo. 125 ONU, bom dia, obrigado. O general preso no ONU, solo 1 ONU, libera a direita, solo 1, 209. Autoridade reportando a Papá Mac Fox para a Terra. Chanel R3 no ONU, FPV Alfa no porte antes da Juliette. FPV Alfa no porte antes da Juliette. Fala, 3859. 3859, prossiga. Então, agora que nós vamos lá em Constantino, no Finger, aqui passou um carro próximo, aqui, quase que foi debaixado do avião aqui. Tem que reportar esse pessoal aí. Poderia repetir, por gentileza? Aqui próxima gira curva aqui para o Finger aqui, passou um carro praticamente por baixo da asa aqui do avião, entendeu? Ele tem que esperar ali o avião manobrar para ele passar, ele não esperou, passou direto. Gente, o 3859. Velozes e furiosos. Delta Fox, Salvador Vera Cruz, confirme parte pista de decolagem. Salvador Vera Cruz, ONU meu pés, decola da onda 7, curva à direita, corredor axé, aciona 0127 no transponder, controle Salvador, 1200. Decolado ao Zuno 3, chame controle Salvador, frequência 1208-1, bom dia. 208, bueno. 1207, ONU, pouso autorizado, pistona 0, ONU 40 graus com 029. Livre pouso, na ONU 0, voo 2107. 5 ajustado no 017, tem uma boa viagem de regresso, pronto, pronto. O guia saiu da EL. 360, guia da EL. Portão 3604 para o posto de acionamento. Portão 10 autorizado, chame táxi. Chamará. Salvador, chame 6-1-1 ou próxima Juliette? Juliette para o 5, 6-3-1-1. Juliette, portão 5, chame 6-1-1. Prefiga, 9-1-4-9. Puxa, o DLA acaba de chegar no sistema. Tá pronto pro push e pra nova cobra. Gente, permanece autorização, conquista 160, bota conforme o plano, decola pista no zero, primeira curva à direita, a saída será Arbor 1. Atenção, alerta. Pode olhar para o piloto, contigo. 5032, transponder, controle 208. Gente, 2783, então permanece no 80 para conquista, ou no 60 para conquista na Arbora, no Elefa e o Plor. 5032, transponder, 1208, controle. Correto, no pátio 3, autorizado para o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado 2783. Back to the right, vertex to India, onward in short, call tower, Roman needs my life, 5-2-1-0-1-6, have a good time, Ocean Airlines, 6-3-1-6. Roger, have a nice day, I want to run quick to the right, and hook point, you want to keep it on the right. 216, libere pista direita, chame solo, frequência 1219. Libera direita 29, voo 2. Double air tower, morning ocean, 6312, next to the hold point 1-0. Roger, ocean 6312, clear to line up and maintain threshold 10, ocean 6312. Roger, clear to line up and maintain threshold 10, 6312. Salvador, Sierra November, Vito, passo 372, está presente, propõe cancelamento, prossegue visual na 7. Plano cancelado às 1-7, com base pela direita, pista 1-7, reporte na final, vento variável 03 nós, o Papa Romeo, Sierra November, Vito. Gente, 9149, aguarde só um minuto, confirmar para Confins, não é isso? Ok. Só um minuto, teve algum problema aqui na pista do consultor? Só mais um minuto, tá? Sete, lembrou, não sei se você. Alfa, reporte 22 de LED, gol 2171. Alfa, reporte 22 de LED. Tango, Mike Foxtrot Serra, decolado às 1-7, chame o controle, frequência 1208, um bom dia. 1208, Mike Foxtrot Serra. A novembro, Charlie Lima, autorizado no meu pés, transponde 0160, decola pista no 7, curva direita, corredor, acha controle Salvador 12080. Contato radar, suba ao nível 100 via saída coral. Fala nível de voo 100 via saída coral, Mike Fox Cloud Serra. Torre 1895, torre ataque decolagem, ajuste no 06, o retorno de direto. Usando base para 17, baixado, travado, 70 vezes. Gente, uso autorizado na pista 1-7, 130 graus com 049. Serra Navanda Vitor. 320. Vende Juliette Torre Salvador. Estou com 3 horas. Firme. Prioridade TAC, parte 1, no Índio, Ponte Pela 295, ajustado 1016. Boa viagem, 3304. 3, 3, 4, 7. Autorizado para o Pátio 1 no India, com 1016, estou indo lá. O Pátio 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Salvador, 3 horas e 20 de autonomia com 3, 5 a bordo. Saída do Pátio 3, reporte para ingresso no principal, 2783. Autorizando o táxi até a saída do Pátio 3, 2783. Position attempt, direct to Xiaomão, climb 35. Here, direct to Xiaomão, intersection 6312. Copy, direct to Xiaomão, Prestator 6312. Papa Home, Serra Novanda Vitor. Eco Delta Fox na escuta. Juliette, 271 no matente da Juliette. Charlie Tango, da Chegou a cópia para da El, Delta Charlie Tango. A cópia é nessa frequência mesmo. Azul 2783, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895 e 17, boa viagem. Pátio 1, Índio, azul 2783, ponto de espera 2895. 271, após o ATR, Juliette com 10. Uno 60 graus com 049, 3304. Decolagem autorizada, está 3304. Bom dia, sua identificação do Itumatu em nível 050, vigilância e chegada maré. A ES retransmitir aqui pro sistema da torre e eu confirmo. Acabou de chegar, tá pronto pra quatro? Pronto pra 4. Salvador Confins 340 via Upper Zoru 21, decola pista no zero, curva direita no perfil da Arapor 1, trânsito eleva 5150, transponder, controle 12080. Coordenem com a equipe de solo, após o voo à sua esquerda, parquear no 10. Chame pronto táxi, o Lagino 49. Delta Charlie Tango nas coisas. Para o Wilton, bom dia. Bom dia. Serra Delta, Juliette Vitor, nível 300, via Perzulu 10, até o base. Faz o Perzulu no meio e segue conforme. Decola a pista no 7, primeira curva à direita, no perfil da Dael Leda Motiva. 5136, transponder, controle 12080. Peraí, Macarrão. Tá ouvindo aí? Tá nós. Decolagem autorizada do 2783. Tael Leda Motiva. E Motiva intercepta a primeira rover, que é o Pesolo 10, segue pro até pro base. É o Pesolo no meio e conforme. Ajustado no 0 no 7, tenha uma boa viagem. Sonata 6312, clear flight level 370. 370, 5, controle em 1208, um bom dia. 208, graças. Autorizado, reporte para ingresso na pista, Vitor India, Juliette. Livre até a Papá, reporte para ingresso, Eco Delta, Foxtrot. Eu mantenho nível 160, via saída, Arbor 1. 60, Arbor 1, 2732. Salvador, bom dia, bom 1184, informação Papá. 1984, acende a identificação, desça ao nível 060 via chegada Mário. Descou 060 via Mário, 1984. 1984, reduz a velocidade para 2509. 2509, 1984. Controle, possível o Elefa 3304? 3304, autorizado Elefa. Obrigado. Entrada, ingresso. Reporte alinhado, pronto, Eco Delta Foxtrot, qual o PB? Meia dúzia a bordo, ciente. Reporte pronto para decolagem, cabeceira no 7, Eco Delta Foxtrot. Ciente, 2783. Vou direto na proa de Elefa. Elefa, dá pra gente manter em 3 mil pés? Autorizado subida a nível 160, dispensado a restrição de altitude. Está no 60, Elefa, o D7-3. Gente, Juliette, mantenha a cera número 2 para decolagem da cabeceira no 7. Gente, bate 1 no dia, ponto cera da 0-1895. Poxa, bom trabalho para o próximo. Bate a 9-1-4. Eco Delta Foxtrot, autorizado decolagem, pistão no 7, vento 1, 1, 0, 0, 0, 8, 9. Vento coladinho no 7, vento 1, 0, 0, 4. Turismo Juliette, além mantém no 7. Azul 9149, tá? Não posso esperar dar 190, tá pronto. Azul 9149, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 089. Quem é, está livre de decolar, 90, azul 9149. Eco Delta Foxtrot, decola 30.